Um casal está em um motel. Tinham feito um rally rola e agora fumavam um cigarro tranquilamente. Nossa, amor, esses seus peitos são incríveis, viu? Como é que eles podem ser tão firmes sendo que você já tem mais ou menos uns 30 anos já? 36. 230 ml de silicone de cada um. Nossa, que beleza, hein? E esse seu sorriso, meu amor, é muito bonito. São 16 dentes implantados, mais de 12 horas de cirurgia. Ah, amor, que beleza. E os seus cabelos? Eles são naturais, não são? Aplique. Estavam curtinhos, mas eu não tive paciência de esperar crescerem. Ah, tá certo. E essa sua bundinha arrebitada, meu amor? Silicone, gato. Nas batatas da perna também tem um pouco. Peraí, mas onde mais você já mexeu? Pálpebras, maçã do rosto, queixo, pescoço, lipo na barriga, culote, cintura, botox, lifting e também fiz a preciosa. Peraí, você quer dizer a... Exatamente isso. Não, mas peraí, seu nome é Angela Bismarck? Não, a última que eu fiz, inclusive, foi mudança de sexo. Meu nome é Sérgio. Oh,